produção Marcelo Quest, Culto Racional, Disco 2, Carlinhos, Beckman, Marçal, 2000 e até quando Deus quiser. Vem com nós então. Eu honro ao Senhor e essa proposta não muda. Aham, eu permaneço com a mesma conduta. Focado, entrelaçado na missão, ousado na intenção. Marcar uma geração de sonhadores, mais que perguntadores, detentores da resposta. Jesus, o alívio das dores. Orgulho de ser crente, ter um norte. Viver eternamente, obediente, dependência ou morte. Pequenos como Davi, tombando os gigantes. Com fé no Deus vivo, é que nós somos adiante. Não basta levantar, tem que seguir em frente. Não basta só lutar, tem que ser contundente. Família unida com a vida bem resolvida, o que valida a nossa ida, a terra prometida. Desprovido de sentimento de derrota, até a volta de Cristo tipo uma tropa. Na estrada da conquista eu vou permanecer. Deus tá dentro da minha rima e vai permanecer. Pois nem a morte foi capaz de vencer o amor. Permanecer eu vou. Na estrada da conquista eu vou permanecer. Deus tá dentro da minha rima e vai permanecer. Pois nem a morte foi capaz de vencer o amor. Permanecer eu vou. Deus afunda, acelera a batida do seu coração. Sem fé é impossível a concretização. Mesmo com o peso do mundo nas costas, dizendo retornar, eu venci, cheguei lá. Onde vitória real é fazer uma história leal. Entre o bem e o mal, o amor é fundamental. A cada porta fechada na cara não se apaga. A vontade não se acaba, a voz ecoa e propaga. É abrindo a palavra, abrindo a boca calada, pavimentando o abandono com a fé aclamada. Se o país é de terceiro e pobre não tem vez, pra cada desafio Deus dá vitória por três. Então vem que tem pra você também. Pra crescer cê tem que plantar o bem. O meu legado irrevogável, papel. Levar filhos das trevas a herdeiros do céu. Na estrada da conquista eu vou permanecer. Deus tá dentro da minha rima e vai permanecer. Pois nem a morte foi capaz de vencer o amor. Permanecer eu vou. Na estrada da conquista eu vou permanecer. Deus tá dentro da minha rima e vai permanecer. Pois nem a morte foi capaz de vencer o amor. Permanecer eu vou. A hora avançou, o vento soprou, o tempo passou, levando quem desacreditou. O som não parou, o toca tocou, o ritmo soou, expressa a verdade de como eu estou. Quando vem a tempestade é que vejo quem sou. Vivo na realidade de quem se firmou. Pra trás não olhou, Deus não questionou. O mestre chamou, me faço presente ao plano que ele traçou. Postura de mulher direita faz parte, quem observa respeita. Digo não pra dizer sim mais tarde. O proceder na atitude traz veracidade. Não é brincadeira, existe o controle de qualidade. Pra ser moldada pelo oleiro eu desço. Diante das dificuldades cresço, faço jus à cruz porque foi pago um alto preço. Correndo nessa estrada sigo firme sem tropeço. Eu permaneço. Na estrada da conquista eu vou permanecer. Deus tá dentro da minha rima e vai permanecer. Pois nem a morte foi capaz de vencer o amor. Permanecer eu vou. Na estrada da conquista eu vou permanecer. Deus tá dentro da minha rima e vai permanecer. Pois nem a morte foi capaz de vencer o amor. Permanecer.